Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. 17 álbuns em nome próprio e 6 com uma das bandas mais marcantes de toda a história da música pop, os Soft Boys, Robin Hitchcock continua a ser um dos nomes mais desconhecidos do mundo da música contemporânea, mesmo contando com a ajuda de Peter Buck, Bill Rifflin e Scott McCaughey, músicos com mais do que provas dadas nos R.E.M., Minus 5 ou Young Fresh Fellows, na banda que agora o acompanha, os Venus 3. Há por aí, neste 2010, mais um enorme disco do homem que, tal como os restantes, irá passar ao lado de muito boa gente, mesmo contando com a colaboração de Johnny Marr, John Paul Jones ou Nick Lowe. Chama-se Propeller Time e traz este single, Ordinary Millionaire, escrito pelo ex-guitarrista dos Smiths. Se há por aí quem acha que gosta de música pop, é melhor pensar duas vezes se ainda não conhece Robin Hitchcock. I just try to do whatever I can, and if I should cry, well, you know I'm only a man. To say you're only human, to say you're just a man, what does that mean? Cause I checked out, and it's easy to be a heart. A heart of nothing but another man in a scar. Avoiding confrontation, don't look me in the eye. When I'm looking at you, are you doing the Caesar? Music Man,